Salve, pipa da construção, Perifa é união, não falha na função. Firmando sempre estou, pique de vencedor. Louvado seja o nome do Altíssimo, ó Senhor. O gueto vive e resiste, a chama que não se apaga. Muitos pra construir, outros pra atrasar a rapa. Mas o que vem da alma sempre será faia. Sempre será faia. Pode queimar, chega de oprimir. Não sofro tudo mal, só vim pra construir. Mas pra quem é de paz, eu sempre quero é mais. Mensagens edificam as mentes eficaz. Pode queimar, chega de oprimir. Não sofro tudo mal, só vim pra construir. Mas pra quem é de paz, eu sempre quero é mais. Mensagens edificam as mentes eficaz. Dá licença, eu vim fazer mais uma prece com um irmão doidão pra fortalecer. Viabilize os pensamentos bons, faça acontecer. One love, it's a tia voz pra curar você. Yeah. Se alguém pode decidir o que é melhor pra tua vida, você tem que permitir. Nunca deixe que o mal olhado vá te confundir. Quem trabalha com uma fé e quem age pra evoluir. Sim, I make a ladainha, sell my fly. Meditation, aleluia, my underground. Abençoa a vó Terezinha, essa estuia de criancinha. Que são perifa, cheia de lombriga. Existe tanta influência na minha reza, vejo mal. Mas só depende de você se afastar, não ser igual. E se minha mãe perguntar dos planos que se prossegue, um sonho realizado é meus filhos cantando reggae. Um só amor, um só caminho. Paz já nos corações, livrai-nos de todos os espinhos. Um submundo incoerente e desigual. Planta fé pros meus enquanto a Babilônia é canibal. Um só amor, um só caminho. Paz já nos corações, livrai-nos de todos os espinhos. Um submundo incoerente e desigual. Planta fé pros meus enquanto a Babilônia é canibal. Yeah, a Yaya me protege. Sempre pai amém pra esses bebês. Na alma traz calma, joia rara. E o tempo não espera, compassa, não embaça. Trilhando o caminho certo na minha concepção. Me diz o de verdade no mundo de ilusão. Você é o autor da sua própria história. Me diz o que queres entre vitórias e derrotas. O pode é só pra quem não desiste. O ódio, munição pra ir pro crime. O relógio no meu são 6:15, mas um dia tô vivão na fé que Deus permite. Um só amor, um só caminho. Paz já nos corações, livrai-nos de todos os espinhos. Um submundo incoerente e desigual. Planta fé pros meus enquanto a Babilônia é canibal. Um só amor, um só caminho. Paz já nos corações, livrai-nos de todos os espinhos. Um submundo incoerente e desigual. Planta fé pros meus enquanto a Babilônia é canibal. Eu peço ao Pai sabedoria em meio a tantas crises. Pois pensar na trajetória